Roberto Leal. Primeira de João, capítulo 15, pelos versículos de 1 a 5, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar, estenda a sua mão para mim, por favor. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que merece honra e glória. Mas nessa manhã, Pai, ao abrirmos a tua palavra, nós declaramos, Espírito Santo, vem falar conosco. Vem falar a cada pessoa que entrou pelas portas desse santuário. E tu que conheces o coração de cada um, coloca nos meus lábios uma palavra, Senhor, que vá ao encontro da necessidade de cada um. Meu Pai, que caiam por terra agora todas as barreiras, todos os bloqueios, todos os impedimentos no coração, na nossa mente, que a palavra possa ser ministrada, não apenas na mente, mas que a palavra possa ser ministrado ao nosso coração. Na autoridade do nome de Jesus, eu jogo por terra todo espírito de oposição, todo espírito de confusão, de perturbação, todo espírito que venha roubar a palavra, eu declaro a sua derrota em o nome de Jesus. Ó meu Pai, que a nossa mente possa estar liberada, que o nosso coração possa estar desarmado para receber a tua palavra e essa palavra produzir vida nas nossas vidas. Obrigado, Pai, eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Alguns de nós temos o prazer, às vezes, não é todo dia, mas temos o prazer, às vezes, de acordar cedo para ver o sol nascer. Alguém aqui tem essa vontade meio esquisita, acordar cedo para ver o sol nascer? Eu gosto, meus irmãos. Principalmente quando eu estou fora da minha casa, que é num outro ambiente, eu tenho prazer em levantar, às vezes, só para ver o sol nascer. Alguns de nós hoje vimos o sol nascer para chegar aqui às 7h30, não é? Eu fui um, acordei, ainda estava escuro, as lâmpadas da rua ainda acesas, e eu vi o sol nascer. Me lembrei do Bispo Roberto, você lembra quantas vezes ele falava que ele via o sol nascer por trás do Pão de Açúcar? É um prazer que nos dá, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. 2 horas. Se você já prestou atenção, 4 minutos. O dia, quando começa a clarear, vem uma luz de longe, começa a clarear de cá. Não é um processo rápido, é um processo vagaroso, mas é um processo contínuo, é um processo progressivo. Pouco a pouco, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até chegar ao dia perfeito, aquele dia claro e limpo. E a Bíblia diz que a nossa vida com Deus é assim. A vida do justo, aquele que vive tendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a vida dele vai brilhando mais e mais até dia perfeito. Ou seja, um dia Deus nos escolheu. Um dia nós vivíamos na imperfeição, na escravidão, vivíamos na escuridão, e a palavra de Deus foi pregada ao nosso coração, nós cremos nessa palavra, Jesus Cristo passou a ser o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, e esse Espírito Santo está nos levando de um passo de glória até outro passo de glória, Deus está nos levando a cada dia num processo contínuo, num processo progressivo, a um projeto de perfeição que Ele tem para nossas vidas. Deus tem esse projeto. Às vezes você olha para a sua vida, acha que a sua vida está parada. Não é assim. A Bíblia diz que Deus está nos levando de um passo de glória a outro. E Deus está nos levando até o dia perfeito. Por quê? Porque Deus tem um alvo. Deus tem um objetivo. Deus tem um propósito. Deus tem um produto final que Ele quer alcançar com as nossas vidas. Então, a Bíblia fala disso a respeito de nós. Teoricamente, meus irmãos, é lindo dizer, a vida de Deus é como a alvorada, que vai brilhando mais até dia perfeito. Não é bonito? Agora, como é que isso acontece na prática? Como é que isso acontece na prática? Como é que é isso no dia a dia? Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a impressão que a gente tem é que a gente não está indo a lugar nenhum. Você já teve essa impressão? Parece que parou ali, empancou, e não vai, meu Deus do céu, que dia é esse que nunca brilha, que só é esse que está se levando, que nunca levanta. A impressão que a gente tem é que nada está acontecendo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que é assim. Quando alguém, meus irmãos, quer construir um prédio, às vezes você tem um terreno baldio lá na sua redondeza, e colocam um tapume lá, vão construir um prédio, e aquele tapume fica lá e você vê homem entrar, homem sair, caminhão e não sei o quê, e não vê aparecer nada. Afinal de contas, o que é que está fazendo aí? Porque aparentemente, quem está olhando lá de fora, não está acontecendo nada. Não é? Você só vê entrar caminhão, sair homem, entrar homem. Meu Deus, o que é que estão fazendo aí? Fazem tanta coisa, mas não sai do chão. Por que, meus irmãos? Primeiro, o terreno precisa ser trabalhado. Às vezes precisa ser escavado, precisam ser tirados os obstáculos, precisam ser tirados todos os impedimentos antes de levantar o prédio. Meus irmãos, para que Deus alcance o que Ele pretende com as nossas vidas, muitas vezes Deus primeiro tem que trabalhar conosco. Deus primeiro tem que trabalhar com o coração do homem. Deus primeiro tem que trabalhar com a mente do homem. Deus tem que trabalhar com você para que Ele possa em você fazer o que Ele pretende. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Aos nossos olhos, meus irmãos, é muitas vezes como aquela obra, me perdoe, aquela obra lá na sua rua. Aos seus olhos, parece que não estão fazendo nada. É muito barulho, muita confusão, mas eu não vejo fazer nada. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que Deus não está fazendo nada. Mas Deus está trabalhando, Deus está operando, o Espírito Santo está fazendo a obra em nós. Jesus falou em João 4, em João 7, de duas águas. A samaritana, ele falou de uma água, aquela que beber dessa água, nunca mais terá sede, porque vai ser, a água nele vai ser uma água que vai jorrar para a vida eterna. Há uma água, meus irmãos, que Deus nos dá, que é para nós, para suprir as nossas necessidades, as nossas carências. Já em João 7, Jesus falou de uma água, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Há uma água que vem primeiro para mim e depois há uma água que sai de mim para os outros. O plano de Deus não é só suprir a tua necessidade. O plano de Deus não é só visitar você com o amor dEle, com a alegria dEle, é te sarar, te curar, te restaurar. Mas o plano de Deus também é, através de você, você levar essa água para outro. Através de você, você levar a alegria do Senhor para os outros. Deus não tem um plano apenas para mim. Você tem uma família? Quantos aqui tem uma família? Pois sabe, meu irmão, o plano que Deus tem é para você e através de você, para a tua família. Amém? Esse é o plano de Deus. Você não está aqui para ser só abençoado, engordar e não fazer nada com tudo que você está recebendo. Não, você está recebendo é para dar. Diga isso para o seu irmão, meu irmão. Você está recebendo é para dar, é para distribuir. Meus irmãos, o plano de Deus é que nós tenhamos uma vida frutífera. 0 segundos. O plano de Deus é que nós tenhamos saciada a nossa sede e que nós saciemos a sede dos outros. Amém? Eu estou aqui todo domingo de manhã para saciar minha sede, mas também para saciar a tua sede. Diga isso para o teu irmão, meu irmão. Estou aqui para saciar a tua sede. O plano de Deus, meus irmãos, é que nós sejamos uma árvore frutífera. A pessoa esbarrou em você, cai amor, cai alegria, cai paz, cai bondade. Esbarrou em você, ela é curada. Amém? É esse o plano de Deus. É que a sua família... Eita, que agora vai apertar. É que a sua família, quando você entra em casa, a sua família tenha tudo que ela precisa. Porque chegou o dono das bênçãos de Deus. Chegou o instrumento das bênçãos de Deus. Chegou a melhor coisa que tem nessa família. É o meu irmão. Ele é crente. Olha só, ele quando chega em casa, chegou a paz. Oh, meu Deus, chegou a alegria. Pronto, problemas foram resolvidos. Chegou a mamãe. Chegou o papai. Amém? Amém? Agora, cai aqui comigo, meu irmão. Para isso ser uma realidade, Deus tem que trabalhar com você. Fala isso para o seu irmão. Põe o dedo assim para ele. Meu irmão, Deus tem que trabalhar com você. Vamos falar a verdade, meu irmão. Para isso ser verdade, meu irmão, você tem que passar por uma mudança, viu? Porque do jeito que você é, acho que você não vai salvar a tua vida não, a tua família não. Se você continuar do jeito que você é, é bem capaz de você perder a tua família, mas ganhar você não ganha. Quantos dizem? É verdade, pastor. É verdade, meu irmão. Então, minha gente, se nós queremos esse plano de Deus, eu quero, você quer? Meus irmãos, Deus tem que trabalhar com a gente. Deus tem que trabalhar com esse coração aqui. Tem que trabalhar com essa cabeça. Tem que trabalhar com essa boca aqui. Amém? Então, meus irmãos, para isso ser real, Deus precisa trabalhar conosco. Para você hoje se transformar numa bênção para a sua família, na sua escola, no seu trabalho, Deus tem que trabalhar com você. Deus tem que passar um tempo, às vezes cavucando, tirando pedra, tirando entulho, porque o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida, nem os teus olhos imaginam, nem o teu coração possa imaginar. Duas horas. O que Deus tem para a tua vida, com 71 anos, com 63 anos, com 80 anos, com 50 anos, com 15 anos, é um plano e um propósito muito grande. Amém? Você pode dizer isso para alguém? Meu irmão, Deus ainda tem muita coisa para fazer com você. Acredita nisso, minha irmã? Acredita? Você acredita, meu irmão? Deus tem muita coisa para fazer com você ainda. Meus irmãos, nós às vezes, compramos uma planta, gostamos de planta. Eu gosto. Às vezes eu ganho uma planta, eu compro uma planta, que lindo, bonita. Ponho lá num canto e me esqueço. Bonita, né? A mulher gosta, a filha gosta, todo mundo gosta, mas eu boto lá e me esqueço de botar água. Quando eu olho, o negócio está lá seco. 2 horas. De beleza não tem mais nada, porque já acabou. Nós somos assim, meus irmãos. Às vezes botamos lá uma planta, deixamos lá no canto, esquecemos. Deus não é assim, viu? Eu não sabia se você sabia que Deus é um Deus que é jardineiro também. Deus é um Deus que é jardineiro. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Você pensa que Deus não está lembrando de você? Deus sabe tudo que está no teu coração. Deus sabe toda a necessidade que você tem. E mais do que isso, Deus tem algo que Ele quer alcançar na tua vida e através da tua vida. E quando Ele não vê os frutos que Ele queria já estar acontecendo na tua vida, o que que Ele faz? Ele aduba, ele corta, ele semeia, ele cava fundo, ele limpa. Por quê? Ele sabe. Quem foi que te criou, meu? Foi Deus. Ele sabe que você é uma pessoa que tem capacidade. Ele sabe que você tem recursos. Ele mesmo colocou dentro de você os recursos naturais. Ele mesmo colocou o Espírito Santo dentro de você para que aquele plano, aquele projeto que ele tem para você não caia por terra, mas para que ele alcance o que ele pretende com a tua vida. Ele quer que você dê fruto. Ele quer que você seja uma árvore que dê a sombra para muita gente, que muitos venham se abrigar em você, que muitos venham colher em você o fruto que eles necessitam. Mas preste atenção no que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, eu tenho tudo que vocês necessitam para dar fruto. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês têm que, a vida que está em mim é a vida que está em vocês. Tudo que você precisa para salvar a tua família, para ser um instrumento, eu tenho, eu estou em você pela presença do Espírito Santo. Mas ele diz, mas o meu pai, ele é o agricultor, ele é o dono, é ele quem planta, é ele quem limpa, é ele quem espera frutos, é ele quem cuida. E se tem uma coisa, meus irmãos, que alegra o coração de Deus, é ver você dando fruto. Se você quer ver Deus feliz, é Deus ver que você, onde você está, você dá fruto. Que você, onde está, você testemunha. Que onde você está, você prega a palavra. Que onde você está, você dá uma palavra de conforto, de consolo. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é ver você dar fruto. É ver a obra do Espírito Santo crescendo em você. Mas ele disse, mas se prepare. Jesus deu um aviso. Se prepare, porque o plano de Deus é que você dê frutos. E para você dar frutos, muitas vezes você passará por um período de poda, por um período de corte, por um período de limpeza, por um período em que vai ser tosada, alguma coisa vai ser retirada. Meus irmãos, Jesus está aqui nos advertindo a respeito de dias em que Deus estará trabalhando tão profundamente em nós, mas tão profundamente no nosso coração, na nossa mente, que nós seremos testados na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Por quê? Aos nossos olhos parecerá que Deus não está fazendo nada. Aos nossos olhos parece que Deus nos deixou num canto da vida secando. E nesses dias nós temos que nos lembrar, meus irmãos. Nesse dia nós temos que lembrar que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Nesse dia nós temos que lembrar do que é que Jesus nos disse, que Deus está fazendo uma obra, que haverão períodos de purificação, haverão períodos de limpeza, haverão períodos de poda, haverão períodos em que coisas vão ser tiradas da minha vida. E em vez de nós reclamarmos e murmurarmos, nós temos que parar, meu Deus, eu não estou entendendo, mas cava fundo, vai em frente, não tire a tua mão de minha vida, porque eu quero é dar fruto. Eu não quero ser esse crente seco, eu não quero ser esse crente que não cresce, eu não quero ser esse crente que não chega a lugar nenhum. Meu pai, eu não estou entendendo nada, mas vai fundo. Cava fundo. Quer cortar, senhor? Pode cortar. Faz a tua obra, porque o que eu quero é dar fruto. Quantos aqui tem coragem de dizer, eu quero dar fruto? Eu quero dar fruto. Então, meu irmão, aprenda. Você quer dar fruto? Você quer crescer? Meus irmãos, para nós crescermos, é inevitável que nós passemos por um tempo de poda. Não tem como fugir. Quer crescer, meu irmão? Quer ver se viver esse crente que você tem tido até agora? Você pode escolher. Mas se você quer crescer, se você quer ver Deus te usar no meio da tua família, quer ver Deus te usar no meio da tua igreja, quer ver Deus usar lá no teu trabalho, meu irmão, não tem como. Você tem que passar por um período de poda. Porque Deus diz que aquele que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele limpa. Ele limpa. Então, meus irmãos, existem dias de limpeza. Limpeza porque ele retira a coisa das nossas vidas. E esses dias, meus irmãos, são difíceis de aguentar. Nesses dias, meus irmãos, nós somos tentados a achar que Deus se esqueceu de nós. Somos tentados a achar que Deus não está fazendo absolutamente nada, que a nossa vida está andando para trás, que nós não estamos chegando a lugar nenhum. Pô, meu irmão, fique sabendo que duas Deus horas, está trabalhando profundamente no teu coração. Zero, Deus está trabalhando profundamente para o teu caráter. E mais do que tudo, Deus está trabalhando com a sua fé. Diga isso para o seu irmão. Meu irmão, Deus está trabalhando com a tua fé. Sabe por quê? Porque a obra que Deus tem com você é muito grande. Então ele precisa ter alicerce, ele precisa ter estrutura. E Deus trabalha conosco, meus irmãos. Deus olha para você, pera lá, esse meu filho pode ser muito melhor do que ele tem sido. Ele pode ser uma testemunha muito mais eficaz. Ou ele pode ser usado por mim no meio dessa família. Essa família maravilhosa que eu dei para ele. Um prato cheio. Amém? E ele olha para você, não, ele não tem testemunhado o quanto devia. Ele não tem falado a palavra de Deus. Ele não tem sido instrumento, não. Peraí, deixa eu dar uma poda aqui. Deixa eu dar uns cortes aqui. Deixa eu adubar, jogar um pouco de estrume ao redor dele. Amém? Porque ele pode melhorar, ele pode ser algo melhor, ele pode produzir mais. E Deus vem e pega a faca do Espírito Santo e vá. Meu irmão quer crescer? Agora já tem gente que não quer tanto. Se você quer crescer, a faca de Deus vai passar no teu caminho. Vai, meu irmão. Se ele corta, ele corta com a faca. Se ele limpa, ele limpa com a faca. Meus irmãos, se a gente quer crescer, creia, nós vamos passar por períodos de poda, por períodos em que coisas vão ser retiradas. E esse é um período, meus irmãos, que é extremamente doloroso. É um período que é extremamente difícil de se aguentar. É um período que nos custa muito, meus irmãos. Por quê? Porque às vezes o que Deus corta, o que Deus retira, o que Deus remove, o que Deus limpa, tira da nossa vida, são coisas que aos nossos olhos são preciosas. São coisas que aos nossos olhos nós não poderíamos viver sem elas. Por exemplo, vou usar uma só. Meus irmãos, não existe uma criatura humana que possa viver sem amor, sem respeito. Você já reparou como a gente gosta que os outros nos valorizem? Que os outros digam que a gente tem valor? Já reparou? Alguém aqui já viu patroa quando você faz aquele almoço caprichado, como você já leva para a mesa esperando que os filhos digam: puxa, como está gostoso, mamãe. Amém? Não é? Se tem uma coisa que a gente gosta, é que alguém nos dê valor, né? Diga duas você, horas, meu irmão, você é uma criatura de valor, viu? 23 minutos, 0 segundos. Esse é o motivo, minha gente, porque a gente às vezes murcha. Às vezes a gente murcha porque não chega ninguém e diga: você é um homem de valor, você é uma mulher que merece respeito. Não chega ninguém, não é marido, não é mulher, não é filho, não é patrão, não é empregado. Ninguém chega e diz que você é alguém que tem valor, é alguém que merece respeito. Meus irmãos, isso é uma coisa que a criatura humana necessita. E Deus, muitas vezes, meus irmãos, o que Ele retira de nós são exatamente essas coisas. De repente, as pessoas que nos davam respeito, nos davam amor, nos davam segurança, de repente essas pessoas se tornam o quê? Hostis. Duas horas. Físicas. Em vez de demonstrar amor, zero, só sabem acusar, só sabem perseguir, só sabem criticar. Veja essas pessoas que eram quem trazia um pouco de amor e conforto para você, hoje ela faz a tua caveira pela tua escola. Ela fala mal de você, ela te ofende, ela te magoa, ela se levanta contra você. Lembra Davi? Davi matou Golias e Saul tinha prometido o quê, hein, minha gente? Riquezas, isenção de impostos, a filha dele. Davi recebeu tudo isso quando ele matou Golias. Ganhou mulher, ganhou dinheiro, isenção de impostos, ganhou honra. Mas na hora que Davi começou a aparecer mais que Saul, Saul se levantou e se transformou no maior perseguidor de Davi. Não é verdade? Aquele que devia trazer mais honra a Davi foi quem mais o perseguiu. Meus irmãos, isso também acontece com Deus. Se Deus está levantando você para fazer a obra de Deus, se Deus está tocando o seu coração para buscar a vontade de Deus para a sua vida, e você está buscando viver uma vida abençoada, se o Espírito Santo está trabalhando em você, se você está se propondo a querer o que Deus quer, a fazer o que Deus quer fazer, se prepare, porque vem a oposição pela frente. Amém? Se você quer ser um instrumento de bênção na tua família, ali quer ser uma testemunha eficaz, se você quer buscar a palavra de Deus, quer cumprir essa palavra de Deus, quer viver segundo os mandamentos de Deus, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque vem hostilidade pela frente, vem oposição pela frente, vem crítica pela frente, e o pior, vem de quem você menos espera, vem de quem você nunca esperava que viesse. 26 minutos. Talvez as pessoas a quem você tem dado maior apoio, as pessoas a quem você tem mais ajudado, as pessoas a quem você tem mais abençoado, são essas que vão se levantar com ciúmes, vão se levantar com inveja, vão se levantar criticando, acusando, jogando você para baixo. Meus irmãos, é esquisito, mas é real. É um fato real, por mais estranho que pareça. Frequentemente, quando nós estamos buscando viver uma vida abençoada, quando nós estamos abrindo a obra do Espírito Santo, quando nós estamos querendo que Deus faça o que Ele quer fazer, parece que isso desperta hostilidade ao nosso redor. Talvez por ciúmes, talvez por inveja, porque as pessoas talvez vejam que você está com uma vontade, você está com uma disposição que ela não tem. Então ela, como não tem o que você está buscando, o que você está querendo, o que você está pagando o preço, ela critica você. Ela se torna hostil, ela começa a falar mal de você. Então, meus irmãos, não fique surpreso se pessoas estão se levantando contra você, se você está se abrindo à obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Se você está escancarando o coração, meu Deus, toma a minha vida, leva onde quiser, faz o que fizer, toma a minha vida. Se você está fazendo isso, não fique surpreso se de repente você encontrar hostilidade ou encontrar crítica, encontrar oposição. Não precise procurar por oposição. Se você estiver dando frutos, a oposição vai te procurar. Você está encontrando oposição? Será que alguém aqui está encontrando oposição, hostilidade, crítica? Meu irmão, isso é um bom sinal. Sinal de que você está dando frutos. Diga isso para o seu irmão. Meu irmão, você está dando frutos. 28 minutos. Agora, se você não chove nem molha, me perdoe se é assim, né? Mas se você não chove nem molha, é para lá. É só um crente. Deixa aí. Se você está dando fruto no meio da sua família, você vai encontrar hostilidade. Se você começar a dar fruto lá no teu prédio, na tua repartição, se prepare. Não precise procurar. A oposição vai te encontrar. A hostilidade vai atrás de você. A crítica vai. Davi não procurou nada. Davi só queria louvar a Deus, agradecer a Deus, ver a obra de Deus. Davi só queria servir a Saul. E Saul se levantou, saiu atrás dele, querendo acabar com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então, meus irmãos, se você hoje está encontrando hostilidade, crítica, perseguição, 2 horas. Confie em Deus. 29. Diga para o seu irmão, confie em Deus. Essa é a hora. Confie em Deus. Não procure entender o porquê. Eita, que aí é que a coisa pega. Porque a gente só quer entender. Mas por quê? Mas por quê? Não procure entender o porquê. E mais ainda, não se levante contra quem te hostiliza. Não pague com a mesma moeda. Não critique quem te critica. Não faça a caveira de quem faz a tua caveira. Não entra nesse jogo. Volta os teus olhos para Deus e diga: Deus, tu sabes o que está fazendo, tu és um Deus poderoso, eu quero mais é dar fruto. Se levante um, se levante dois, se levante três, caramba, 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque o meu coração está no esconderijo do Altíssimo. Eu te dou honra, eu te dou glória e eu te dou louvor. Meu querido irmão, se você hoje está debaixo de crítica, de perseguição, de calúnia, de hostilidade, é tempo de você confiar em Deus. Não fique aí se perguntando por quê. Mas por que que Deus não faz isso? Mas por que que as pessoas são assim? Mas não pergunte nada. Deus sabe, tu não sabe nada. Diga para o seu irmão, você não sabe nada mesmo. Você não sabe nada. Você não sabe o plano que Deus tem com a tua vida. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você não sabe o plano que Deus tem com a tua vida. Então para de murmurar, para de reclamar, para de perguntar por quê. Essa hora sabe você dizer: Senhor, eu vou confiar em ti. 2 horas. E vou sobreviver. 31 minutos. Vou sobreviver e vou dar mais fruto ainda. Amém? Então, meus irmãos, a poda muitas vezes são críticas, hostilidade, amor, apoio. As pessoas se levantam contra você, te criticam. Isso é sinal de que você está dando fruto. Dê glória a Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, a poda também pode ser outros obstáculos. Por exemplo, trabalho. Você perde um emprego. E aquele trabalho era importante, era necessário para o sustento da tua casa. Você perde coisas, coisas são retiradas. E nessa hora, meus irmãos, qual é o pensamento que vem pela nossa cabeça? Deus me abandonou. Deus esqueceu. Sabe por que você perdeu aquele emprego? Porque aquele emprego não era o que você pensava. 2 horas. Que era. O que Deus tem para você minutos. É algo melhor. 0 segundos. É algo maior. Ele te tirou de lá porque ele já queria te tirar de lá há muito tempo. Amém? Nós temos que crer nisso, minha gente. Deus é um Deus fiel. Às vezes Deus tira algo de nós, meus irmãos, que era a nossa fonte de segurança. Era a nossa garantia. Você tinha uma poupança que estava engordando, engordando. E você tinha uma satisfação, né? Porque você dizia: torre forte é o Senhor. Mas a tua torre era a poupança gorda que você tinha. Aquilo que você falava com a tua boca era da boca para fora. Porque na hora que veio um problema, uma dificuldade, e teve que usar a poupança e acabou a poupança, você já não conseguia falar que torre forte é o nome do Senhor. Não é verdade, minha gente? A gente às vezes tem alguma coisa guardada, não, isso é a minha garantia, a minha segurança. E de repente vem Deus e tira. 2 horas, 33 minutos. Por que, meus irmãos? Porque às vezes nós estamos depositando a nossa fé e a nossa confiança em pessoas, em coisas materiais. E a vontade de Deus é que Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, e para Ele fazer grandes coisas na nossa vida, a nossa única segurança tem que ser Ele. Pode faltar tudo. Eu disse aqui hoje, no princípio, pode faltar tudo, mas eu ainda tenho o Espírito Santo. E eu com o Espírito Santo sou maioria. Graças a Deus. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor? Mas a nossa maior tentação nessas horas em que coisas são retiradas, em que perdemos coisas, é que Deus nos abandonou. Não é verdade? aqui agora, todo mundo vai olhar para a minha vida e vai ver que eu estou desempregado. 2 horas. E vai me perguntar, ué, mas você não é crente? 34 minutos. 0 segundos. Ah, é? Cadê o Deus que você enchia a boca? E às vezes a gente tem vergonha que os outros vão saber que a gente está passando. Meus irmãos, Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando com o nosso caráter. Deus às vezes quer, Deus já fez isso várias vezes. Deus, eu estou pronto para passar vergonha em teu nome. Você já fez essa oração? Cuidado, viu? Eu já fiz essa oração, encontrei cada uma pela frente. Mas é, minha gente, depositar a nossa fé num Deus, porque a gente diz que tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Deus, aí vem doença, vem enfermidade, vem desemprego, vem uma porção de coisa, vem um tempo que nada acontece, de repente, cadê Deus? Cadê as promessas? Ah, eu vou procurar em Guadalupe, eu vou procurar em Vigário Geral, ora, o Deus está aqui. 2 horas. Amém? 35. Vai lá em Vigário Geral, chega lá, senta, e aí a profetisa se levanta e diz, eu sou a videira verdadeira, aquele que não dá fruto eu corto. Eu digo, ah, não aguento. Fui em Botafogo, escutei isso, agora vem em Vigário Geral, ouço a mesma coisa. Que Deus às vezes fala, meus irmãos, por várias bocas. Você pode ir daqui para lá, ele chega lá e fala a mesma coisa que falou aqui. Não é verdade? Porque é isso que você precisa ouvir. É isso que você precisa escutar. E diz Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Fiquem, faça uma morada em mim. Não abra mão da sua fé nesses dias, meus irmãos, de poda. Não abra mão da sua confiança em Deus nesses dias em que parece que nada está acontecendo. Porque Deus está cortando, Deus está adubando, Deus está limpando, Ele está tirando daqui, e vem oposição, e vem crítica, e vem hostilidade, e vem problema, e vem obstáculo, em vez de você murmurar, em vez de você reclamar, em vez de ficar, ah, eu não estou entendendo, ah, por que, é que as coisas estão assim? Levante as mãos para os céus e dê glória a Deus, que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe que você tem potencial, você tem condições, o Espírito Santo dele está dentro de você e ele quer fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Ele quer que você produza frutos e o que for necessário, Deus vai fazer para produzir frutos. Nós tínhamos lá em casa um abacateiro que nunca dava nada. E ontem eu lembrei dele. Aquele abacateiro era um infeliz. Enchia, enchia, enchia, não dava nada. E eu fiquei lembrando, eu nunca podei aquele abacateiro, eu nunca fiz nada. Ele estava lá crescendo por conta do Deus dará. Nunca molhei, nunca adubei, nunca cavei. Deixei ele lá, ele cresceu, mas não dava nada. Deus não é assim não, meu irmão. Você veio para o reino, se entregou a Jesus, o Espírito Santo está trabalhando você. Amém? Está trabalhando levar você a um dia perfeito. E muitas vezes você vai passar por limpeza, você vai passar por purificação, você vai passar por períodos difíceis. Lembre-se disso, Deus está investindo em você. Amém? Talvez você olhe para a sua vida hoje, você diga, isso tem a ver comigo. Eu tenho perdido coisas, as coisas têm estado difíceis. Tem dia que eu acho que nada está acontecendo. Pois olha, meu irmão, você está vendo as coisas pelo lado errado. Às vezes você pensa, Deus esqueceu de mim. Pois Deus está investindo fundo em você. Diga isso para o seu irmão. Meu irmão, Deus está investindo fundo em você. Eu gosto Duas tanto horas. Daquela palavra de Isaías. 38. Há esperança para o teu futuro. Pode bater na palma do teu irmão e dizer, meu irmão, há esperança para o teu futuro. Dias melhores virão, meu irmão. Os que com lágrimas semeiam, o que acontece? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por períodos, você olha para a sua vida, parece que nada está acontecendo. Você olha para a sua vida, parece que Deus emperrou, empacou. Nada acontece. Você olha para a sua vida, é oposição de um lado, é crítica do outro, é hostilidade do outro. E tudo que você quer é só ver a vontade de Deus na sua vida. Você olha para a sua vida e vê as portas fechadas, obstáculos, barreiras. Meu irmão, sobreviva, porque a qualquer hora os brotos vão arrebentar e os frutos vão aparecer. Amém? Então a minha palavra para você nessa manhã é: não largue a videira, não largue a Jesus, não abra mão de Jesus, não abra mão da fé que você tem depositado de que Ele vai fazer um milagre, não abra mão da fé que você tem depositado que Ele vai transformar a situação, da fé que você tem depositado que Ele tem um plano e um propósito que Ele vai fazer na tua vida. Então fica firme, meu irmão, fica firme, meu irmão. Aperta os cintos com Jesus. Diga isso para o seu irmão. Aperta os cintos com Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. 2 horas, 40 minutos, 0 segundo. Deixe essa palavra cair aí dentro do teu coração. Partindo do princípio que Deus quer saciar as nossas necessidades e que Deus também quer saciar a sede daqueles que estão ao nosso redor. E aqueles que estão ao nosso redor, principalmente, é a nossa família, aqueles que convivem conosco no nosso trabalho. Talvez Deus olhe para você hoje. 2 horas. E diga. 41 minutos. Não, Ele pode mais. 0 segundo. Ela pode mais. Talvez Deus olhe para você e diz: eu quero que ela dê frutos ali dentro daquela família. Eu quero que ele dê frutos ali, naquele trabalho, naquela repartição. Eu quero que ele seja uma árvore ali. Que as pessoas, quando passarem por perto dele, sintam a sombra do meu espírito sobre ele. E porque Deus quer isso, Ele às vezes nos disciplina, Ele às vezes nos corrige, às vezes Ele limpa, Ele tira coisas das nossas vidas, Ele poda. 2 horas. E eu quero orar. 42 minutos. Por você. 0 segundo. Que está aqui nessa manhã, e nesses dias perdeu algo que era a sua segurança. Perdeu algo que lhe dava uma certa garantia. Você que talvez esteja vivendo no meio de pessoas a quem você só quer abençoar. E essas pessoas, em vez de receberem a bênção, estão se levantando contra você. Estão te criticando. Estão te desvalorizando. Estão te caluniando, estão te perseguindo. Deus está trabalhando com você, meu irmão. Deus está trabalhando com você, minha irmã. Se Ele está permitindo que essas coisas venham, é porque Ele tem um propósito. Mas o que Deus quer que eu diga para você nessa manhã é que, em hipótese alguma, Ele tem esquecido de você. 43 minutos. Em hipótese alguma, Ele deixou de te amar. É por te amar é que Ele está permitindo que essas coisas venham. Porque isso tudo tem um plano e um propósito. Isso tudo, no futuro, vai arrebentar em frutos. Frutos vão aparecer. Então a minha palavra a você, que talvez essa manhã está debaixo de perseguição, de hostilidade, crítica, ou você que perdeu o emprego, perdeu algo que era sua garantia. A minha palavra para você é: sobreviva, meu irmão. Sobreviva. Sobreviva, porque os frutos estão chegando. Sobreviva, meu irmão, porque aonde tem batalha, aonde tem luta, é onde vem bênção pela frente. Então não se deixe desanimar. Não abra mão da sua... 44 minutos. Não abra mão da sua confiança em Deus.